peito pra si. Nem vinganças religiosas, nem vinganças de raças, nem vinganças de governos. Tenho medo da guerra. Mas quem se importa? Mas quem se importa?